Você está ouvindo Carretinha Quebra Tudo. Érica! Tempos bons que não voltam mais. Pra você relembrar, pra você curtir. Relembrar é viver. Carretinha Quebra Tudo. Especial a toda a galera que curte o trabalho do DJ Gilberto lá no TikTok. Realmente eu tô lá fazendo uma festa bacana com todos vocês. Em alto e bom som. Pra você que curte o DJ Gilberto aí, não esquece não, DJGilberto.com.br.